Por isso nós, Roberta, um abraço. Essa é top. Agora somos seis. Nevão de amor. O Neco do Júnior. DJ Balmix. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. Essa é pra sofrer, vai encaixar. E que vai se render em nome deste amor. Olha essa coladinha assim, ó. E fazer de conta que ninguém errou. E nada acabou. Começando outra vez. Você é diferenciado, olha aí. Comigo assim, vem. Remédio para os corações dividir. Pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. E a cura dos apaixonados. Estampa o orgulho ferido. Dormindo em quarto separado, sofrendo com o tempo perdido. Chama! Bora beber, que a mata é difícil. E pode ficar fácil dentro do tempo, viu? Jaison Moura! Diretamente de Cabaceira, do negócio. Olha nós aí. Coração magoado, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render, em nome deste amor. Fazer de conta que ninguém errou. E nada acabou. Começando outra vez. Alô, Jai. Quem tá apaixonado, canta comigo assim, vem. Remédio pra desprezegar. E a galera, chega pra cá, vem. Pra todo casal que se aldane. Amores mal resolvidos. Dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quarto separado, sofrendo com o tempo perdido. Remédio pra desresecar, para os corações divididos. Cada amiga, pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados, com orgulho ferido. Nossa, pra tu separar, sofrendo com o tempo perdido. Valeu, irmão, obrigado, tamo junto. Tchau! Presidente Capricorso, advogada da independência, Grupo Só Alegria. Maravilha, irmão, obrigado, velho. Valeu, valeu, gente. Muito obrigado. Tradição, prestigiando aí as nossas atrações.